Ficheiro 35, página 279. Monsieur Forez examinou o meu acompanhante com ar de dúvida. Depois segurou-me com firmeza pelo cotovelo. Acompanhá-la-ei até à sua porta, madame, declarou. Esta parte da cidade é muito perigosa à noite para que a senhora saia com a proteção de uma criança. Pude ver Fergus encher-se de indignação por lhe chamarem criança. E apressou-se a protestar, dizendo que era um excelente acompanhante, sempre tendo o cuidado de guiar-me pelas ruas mais seguras. Monsieur Forez não prestou atenção a nenhum de nós dois, meramente balançando a cabeça de um modo majestoso para a irmã Angélique, enquanto me conduzia através das enormes portas duplas do hospital. Fergus corria junto aos meus calcanhares, a puxar a manga do meu vestido. Madame, disse num sussurro ansioso. Madame, eu prometi ao patrão que levaria para casa em segurança todos os dias, que não permitiria que se associasse a pessoas indesejáveis, que... Ah, aqui estamos. Madame, sente-se aqui. O seu menino pode ocupar o outro assento. Ignorando a tagarelice de Fergus, Monsieur Forez pegou nele ao colo e atirou-o sem cerimónias para dentro da carruagem que o aguardava. Era uma carruagem pequena e aberta, mas elegantemente equipada, com bancos forrados de veludo azul escuro e uma pequena cobertura para proteger os passageiros de repentinas inclemências do tempo ou da água suja jogada do alto das janelas. Não havia nenhum brasão ou outra decoração na porta do veículo. Monsieur Forez não pertencia à nobreza. Devia ser um burguês rico, pensei. Conversámos formalmente durante o trajeto, discutindo questões médicas, enquanto Fergus permanecia emburrado no canto, olhando com raiva por baixo da cabeleira embaraçada. Quando parámos na Rue Tremoulin, ele saltou pela lateral sem esperar que o cocheiro abrisse a porta e disparou para dentro de casa. Fiquei a vê-lo desaparecer, imaginando o que o afligia. Depois virei-me para despedir-me de Monsieur Forez. Não tem de quê, assegurou-me gentilmente em resposta aos meus profusos agradecimentos. De qualquer modo, a sua residência fica no caminho que eu faço para a minha própria casa. E eu não poderia confiar a pessoa de uma senhora tão encantadora às ruas de Paris a esta hora. Ajudou-me a descer da carruagem e abriu a boca para dizer mais alguma coisa quando o portão se abriu ruidosamente atrás de nós. Virei-me a tempo de ver a expressão de Jamie mudar de leve aborrecimento para espantada surpresa. Ah! Exclamou. Boa noite, monsieur. Fez uma reverência para Monsieur Forez. Ele retribuiu a saudação com grande solenidade. Sua esposa conferiu-me o grande prazer de entregá-la a salvo à sua porta, senhor. Quanto à sua chegada tardia, peço-lhe que coloque a culpa por isso em meus pobres ombros. Ela estava gentilmente ajudando-me num pequeno trabalho no Hospital des Anges. Foi o que imaginei, disse Jamie resignado. Afinal, acrescentou em inglês, erguendo uma das sobrancelhas para mim, não se pode esperar que um simples marido exerça a mesma atração que um intestino inflamado ou uma mancha virulenta, não é verdade? Mas o canto da sua boca contorceu-se e vi que ele não estava realmente aborrecido, apenas preocupado por eu ainda não ter chegado a casa. Senti uma ponta de remorso por lhe ter causado preocupação. Inclinando-se mais uma vez para Monsieur Forez, segurou-me pelo braço e conduziu-me apressadamente pelo portão. Onde está o Fergus? Perguntei assim que o portão se fechou atrás de nós. James riu-se. Na cozinha. À espera do castigo, imagino. Castigo? O que queres dizer com isso? Perguntei. Ele soltou uma gargalhada inesperada. Bem, explicou. Eu estava sentado no gabinete perguntando-me onde tu estarias e a ponto de ir eu mesmo até ao hospital. Quando a porta se abriu com um safanão e Fergus entrou como uma flecha, atirando-se ao chão, aos meus pés, e suplicando-me para matá-lo ali mesmo. Matá-lo? Porquê? Bem, isso foi o que eu mesmo lhe perguntei, Sassenach. Achei que talvez tu e ele tivessem sido surpreendidos por ladrões no caminho. Há bandidos perigosos soltos pelas ruas, sabes? E eu achei que perder-te dessa forma seria a única coisa que o faria comportar-se daquele modo. Mas ele disse que tu estavas no portão, de modo que eu saí à pressa para ver se tu estavas bem, com Fergus nos meus calcanhares, tagarelando sobre trair a minha confiança e não ser digno de me chamar patrão e suplicando-me para espancá-lo até à morte. Achei meio difícil pensar ali no meio dos acontecimentos. E então disse-lhe que cuidaria dele depois e ordenei-lhe que fosse para a cozinha. Meu Deus, exclamei, ele realmente acha que traiu a tua confiança só porque cheguei a casa um pouco tarde? Jamie olhou-me de esguelha. É verdade. E, aliás, traiu mesmo. Deixou que voltasses na companhia de um estranho. Ele jura que ter-se atirado à frente dos cavalos antes de te deixar entrar na carruagem. Mas tu, acrescentou enfaticamente, parecias estar em boas relações de amizade com o sujeito. Bem, é claro que estava, disse eu indignada. Eu estava a ajudar a cuidar de uma perna. Essa linha de argumentação pareceu-lhe pouco convincente. Está bem, concordei relutantemente. Talvez eu tenha sido um pouco imprudente. Mas ele parecia uma pessoa inteiramente respeitável. E eu estava com pressa de chegar a casa, pois sabia que devias estar preocupado. Ainda assim, agora eu desejava ter prestado um pouco mais de atenção aos puxões da minha manga e aos resmungos desesperados de Fergus. Na ocasião, só estava preocupada em chegar a casa o mais depressa possível. Não lhe vais bater, pois não? Perguntei, alarmada. Ele não teve culpa nenhuma. Eu insisti em vir como se aforresse. Quer dizer, se alguém merece uma surra, sou eu. Virando-se na direção da cozinha, Jamie arqueou uma sobrancelha ironicamente para mim. Pois é. Concordou. No entanto, tendo jurado abster-me de tais atos, acho que vou ter de me contentar com o Fergus. Jamie, não faças isso. Parei repentinamente, puxando-lhe o braço. Jamie, por favor. Então vi o sorriso oculto no canto da sua boca e suspirei de alívio. Não, disse ele, deixando que o sorriso se tornasse visível. Não pretendo matá-lo, nem sequer dar-lhe uma surra. Mas acho que vou ter de dar-lhe um ou dois puxões de orelhas para salvar a sua honra, acrescentou. Ele acha que cometeu um crime capital, não seguindo as minhas ordens para te proteger. Não posso deixar isso passar sem algum sinal de descontentamento oficial. Parou diante da porta que dava para a cozinha, para fechar os punhos da camisa e prender o chale ao pescoço. Estou vestido decentemente? Perguntou, alisando os cabelos espessos e indisciplinados. Talvez eu devesse ir buscar o casaco. Não sei o que é adequado para administrar uma repreensão. Estás ótimo, disse eu, reprimindo um sorriso bem severo. Ah, isso é bom, disse ele, endireitando os ombros e apertando os lábios. Espero não me rir, não ia ficar nada bem, murmurou, empurrando a porta para a escada da cozinha. Mas o ambiente na cozinha estava longe de ser risonho. Com a nossa entrada, a tagarelice do costume cessou imediatamente e houve uma corrida apressada do pessoal, aglomerando-se num dos cantos. Todos ficaram imóveis por um instante e viu-se um ligeiro movimento entre duas ajudantes da cozinha. Logo, Fergus deu um passo à frente, colocando-se no espaço aberto diante de nós. O rosto do menino estava lívido e escorrido de lágrimas, mas agora não chorava. Com grande dignidade fez uma reverência, primeiro para mim, depois para Jamie. Madame, monsieur, estou envergonhado, disse em voz baixa, mas clara. Não mereço estar ao vosso serviço, mas ainda assim suplico-lhe que não me mande embora. A sua voz aguda tremeu um pouco perante a ideia e eu mordi o lábio. Fergus olhou para o lado, para a fileira de criados, como se procurasse apoio moral, e recebeu um sinal de encorajamento de Fernand, o cocheiro. Respirando fundo, para reunir coragem, aprumou-se e dirigiu-se direito a Jamie. Estou pronto para sofrer agora o meu castigo, senhor. Como se este tivesse sido o sinal, um dos lacaios deu um passo à frente do grupo imóvel, conduziu o garoto para a mesa de madeira limpa e, passando para o outro lado, pegou nas mãos do menino, puxando-o até metade da superfície da mesa e segurando-o assim estendido. Mas Jamie começou, desconcertado com a rapidez dos acontecimentos. Não conseguiu dizer mais nada antes de Magnus, o idoso mordomo, dar um passo solene para a frente e apresentar-lhe a cinta de couro utilizada para amolar as facas da cozinha, cerimoniosamente colocada sobre uma travessa de carne. Ah! Balbuciou Jamie, olhando-me com ar desamparado. Disse eu, recuando um passo. Estreitando os olhos, ele agarrou-me na mão, apertando-a com força. Não se acenar, murmurou em inglês. Se eu tenho de fazer isto, tu tens de assistir. Olhando desesperadamente da sua pretensa vítima para o instrumento de execução apresentado, hesitou por mais um instante. Depois desistiu. Ah, que maldita situação! Sussurrou entre dentes em inglês e pegou na tira de couro oferecida por Magnus. Flexionou a cinta larga entre as mãos, hesitante. Com 8 centímetros de largura e 6 milímetros de espessura, era uma arma extraordinária. Obviamente, desejando estar em qualquer outro lugar, avançou para o corpo de Fergus, inclinado de barriga para baixo sobre a mesa. Está bem, então, disse. Olhou furiosamente em torno da cozinha. 10 chicotadas e não quero ouvir nem um pio. Várias criadas empalideceram visivelmente diante destas palavras e agarraram-se umas às outras. Mas fez-se um silêncio absoluto no enorme aposento quando ele ergueu a tira de couro. O estalo resultante do impacto deu-me um sobressalto e houve alguns gritinhos de alarme entre as ajudantes de cozinha, mas nenhum som de Fergus. O pequeno corpo estremeceu e Jamie cerrou os olhos por um instante. Depois apertou os lábios e continuou a infligir o restante da pena, cada golpe a espaços regulares. Senti-me tonta e discretamente limpei as mãos úmidas de suor na saia. Ao mesmo tempo senti uma incontrolável vontade de rir diante da terrível farsa da situação. Fergus suportou tudo em total silêncio. E quando Jamie terminou, deu um passo para trás, pálido e suado. O pequeno corpo permaneceu tão imóvel que por um instante temi que ele tivesse morrido, de choque, não por causa dos reais efeitos da surra. Porém, de seguida, um profundo estremecimento pareceu percorrer a frágil complexão física de Fergus. O menino deslizou para trás e ergueu-se rigidamente, afastando-se da mesa. Jamie lançou-se para a frente para o segurar pelo braço, ansiosamente alisando para trás os cabelos molhados de suor na testa. — Estás bem, rapaz? Perguntou. — Meu Deus, Fergus, diz-me que estás bem. O garoto tinha os lábios lívidos e os olhos do tamanho de 2 pires, mas sorriu diante da evidente boa vontade por parte do patrão, os dentes de coelho brilhando à luz do candeeiro. Sim, senhor, disse ofegante. Estou perdoado? Nossa senhora, murmurou Jamie, apertando o menino com força contra o peito. Claro que estás, Palerma. Segurou o menino com o braço estendido e sacudiu-o levemente. Nunca mais quero ter de fazer isto, ouviste? Fergus balançou a cabeça, os olhos brilhando. Depois libertou-se da mão de Jamie e caiu de joelhos diante de mim. A senhora também me perdoa, madame? Perguntou, unindo as mãos formalmente diante de si e erguendo os olhos esperançosos como um esquilo implorando por nozes. Pensei que eu iria desfalecer ali mesmo de tormento, mas reuni autocontrole suficiente para estender a mão para baixo e fazer o menino ficar de pé. Não há nada a perdoar, disse-lhe com firmeza, o rosto queimando. És um menino muito corajoso, Fergus. Bem, por que não vais jantar? Posto isto, a atmosfera na cozinha desanuviou-se como se todos tivessem dado um forte suspiro de alívio em simultâneo. Os outros criados empurraram-se para a frente, murmurando, ao mesmo tempo, palavras de preocupação e de congratulações. Fergus foi então levado à pressa para uma recepção de herói, enquanto eu e Jamie batíamos em retirada, apressadamente, de volta aos nossos aposentos no andar superior. Meu Deus! Exclamou Jamie, deixando-se afundar numa poltrona, como se estivesse completamente exausto. Santo Cristo, minha Nossa Senhora, Jesus! Preciso de uma bebida. Não toques a sineta! Exclamou apavorado, embora eu não tivesse feito nenhum movimento em direção à corda da sineta. Não suportaria encarar um dos empregados neste momento. Levantou-se e começou a procurar no armário. Acho que tenho uma garrafa aqui. De facto, tinha uma garrafa de excelente uísque envelhecido. Retirando a rolha com os dentes, sem nenhuma cerimónia, reduziu o nível da bebida em mais de 2 centímetros. Depois, passou uma garrafa. Segui-lhe o exemplo sem nenhuma hesitação. Meu Deus! Exclamei, quando recuperei fôlego suficiente para falar. Pois é, disse ele, pegando de volta na garrafa e bebendo outro gole. Colocando a garrafa na mesa, segurou a cabeça, passando os dedos pelos cabelos, até ficarem em pé, loucamente desgrenhados. Sorriu, frouxamente. Nunca me senti tão tolo em toda a minha vida. Sinto-me um perfeito idiota. Eu também, disse, revezando-me na garrafa. Mais ainda do que tu, imagino. Afinal, foi tudo por culpa minha. Jamie, lamento muito tudo isto. Nunca imaginei. Ah, não te preocupes. Com a tensão da última meia hora aliviada, ele apertou-me o ombro afetuosamente. Não poderias adivinhar. Nem eu, por falar nisso, acrescentou pensativo. Acho que ele pensou que eu iria mandá-lo embora e ele iria ter de voltar às ruas. Coitado. Não é de admirar que se tenha achado com sorte por levar uma tareia em vez de ser despedido. Estremeci levemente, lembrando-me das ruas que a carruagem de Monsieur Forêt percorrera. Mendigos, cobertos de trapos e feridas, marcavam obstinadamente os seus territórios, dormindo no chão, mesmo nas noites mais frias, com receio de que algum concorrente lhes roubasse uma esquina lucrativa. Crianças, muito menores do que Fergus, corriam pelo meio da multidão nos mercados, como ratos esfomeados, os olhos sempre atentos a qualquer migalha que caísse, a qualquer bolso vulnerável. Para aqueles que estavam demasiado fracos para trabalhar, ou eram demasiado feios para se venderem nos bordéis, ou simplesmente porque eram demasiado azarados, seria uma vida realmente curta e longe de qualquer alegria. Não era de admirar que a perspectiva de ser atirado do luxo de 3 refeições por dia e roupas limpas de volta ao sórdido bordel fora suficiente para fazer Fergus lançar-se numa crise de culpa desnecessária. Creio que sim, disse eu. Por aquela altura, o meu ritmo na ingestão da bebida declinara de grandes tragos a pequenos e educados goles. Continuei bebericando comedidamente. Depois devolvi a garrafa, notando de modo desligado que estava abaixo da metade. Ainda assim, espero que não o tenhas magoado. Bom, certamente vai ficar um pouco durido, disse com um forte sotaque escocês. Em geral, quase imperceptível, o seu sotaque ficava sempre mais pronunciado quando bebia muito. Sacudiu a cabeça, estreitando os olhos para a garrafa, para verificar o nível de bebida que restara. Sabes, Sassenach, que nunca até esta noite eu percebera o quanto deve ter sido difícil para o meu pai bater-me? Sempre achei que eu é que ficava com a pior parte da história. Inclinou a cabeça para trás e bebeu outra vez. Depois colocou a garrafa na mesa e fitou o fogo com os olhos vidrados. Ser pai deve ser um pouco mais complicado do que eu pensava. Vou ter de pensar sobre isso. Bem, não penses muito nisso, disse eu. Já tiveste motivos suficientes para beber. Ah, não te preocupes, disse alegremente. Tenho outra garrafa no armário.